Assim você mata o papai. Oi! Ai, ai, ai, ai, ai. Eu sou Riso o Maroto fazendo aquele pagode diferente, diferente. Ué! Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole. Ela tá me provocando já faz tempo. Isso não vai prestar, diz a ela. Ela é maravilhosa, tem sorriso maroto. O que será que ela tá querendo? Vou chamar. Vem cá, mulher, vem cá, dança comigo agarradinho. Vem cá, que você vai gostar. Ah, vai, isso assim, pra mim, delícia, tá gostoso demais. Isso não vai prestar. Beija minha boca. A mina tá me olhando, acho que tá dando mole. Ela tá me provocando já faz tempo.